gueto, eu necessito de um auxílio. Passei pela viela e escutei. Pá, pá, pá, pá. Tiros, rajada, choro de mães desesperada. Dois malucos no carão, com uma 9 na mão. Caralho, olha o que fudeu. Vida suburbana, cuidado com o Brasil. Vida suburbana, quem te viu, quem te vê, bacana. Vida suburbana, cuidado com o Brasil. E essa é a nossa vida suburbana. Vida suburbana, cuidado com o Brasil. Vida suburbana, quem te viu, quem te vê, bacana. Vida suburbana, cheio da grana. Vida suburbana, pam, pam, pam, pam. Tiros e mais tiros foram dados naquela esquina. Todos entram para casa e restam. Pois essa é a nossa sina. 5:30 da tarde, está chovendo muito forte. Mas a chuva não impede que aconteça mais uma morte. Depois que a chuva parou, eu saí fora, o cachorrão me avisou. Está vendo aquela renca de gente? Eu estou vendo. Foi quando de repente eu me liguei, minha cabeça funcionou e eu me lembrei aqueles tiros que escutei. Mas e aí, quem foi desta vez? Foi um Patrício que devia um abraço. Hoje foi o seu dia, cobra. É, mano, a vida suburbana é assim. Falou demais, um abraço, temos que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Ou então os dois se fecham para sempre. Morro do piolho, caralho, que quebrada quente. A febre das drogas domina as favelas. Até por isso que esse jeito ser um órgão competente. Eu já vi na quebrada, atrás de uma peteca, feed down. Eles recebem benemérito por morte de pessoas, até mesmo inocente. A polícia leva o título de órgão competente. Temos evidência, quem são os senhores? Violência, pronto, a carapuça está lançada. Está lançada. Olha aqueles manos ali, estão trocando porrada. Separaram aquela briga, parou a confusão, um sai dizendo: tá fudido, vou lá buscar o meu canhão. O outro simplesmente foi pra casa, arrastou um boca e ficou preparado. O Loki não veio, é um comédia otário. Depois os dois se trombaram, o mano começou a falar: então bandido, cadê o oitão? Tá me tirando. Um abraço sem perdão, o mano foi no enterro do Loki. Descarregou uma Glock no trouxa dentro do caixão. E essa é a nossa vida suburbana. A violência, a violência, a violência, a violência. A vida suburbana, trato do Brasil. Vida suburbana, trato do Brasil. A violência, a violência, a violência, a violência, a violência. Vida suburbana, trato do Brasil. Vida suburbana, trato do Brasil. E acontece o pior, pesadelo urbano. Ontem só pra variar, morreu mais um fulano. Pesadelo urbano, em que metralhadora se dilui em rangido, pneus em disparado. Aqui ninguém tem olhos, ninguém vê, ninguém escuta nada. Mulheres reclamam da violência do bairro em que vivem, reclamam da miséria, mas o que fazer mesmo que trabalhem dobrado? Seu dia nunca é compensado. Pobres miseráveis vão morrer na periferia, muitos roubam para sobreviver. Assim sempre foi, assim sempre vai ser. A violência só tende a crescer. Antes de morrer, quis se arrepender, pois eu, cachorrão, nasci aqui. Se o meu destino for esse, aqui eu vou morrer. Eu não devo nada pra ninguém. Saio, entro na onde eu quero. E sempre fui respeitado, levo tudo a sério. Aqui minha pessoa é considerada. Morro do piolho não é brincadeira. É bom abrir o olho, a maioria se fudendo a vida inteira. Não posso vacilar, minha imagem pode queimar. O tempo pô, pode até fechar. A vida suburbana, violência vem como sequência. Se todos pensassem, tivesse inteligência. Puta que eu pariu, a verdade é essa. A violência, a violência, a violência, a violência. Vida suburbana, retrato do Brasil. Vida suburbana, retrato do Brasil. A violência, a violência, a violência, a violência. A violência suburbana, retrato do Brasil. A violência suburbana, retrato do Brasil. A violência, a violência, a violência, a violência, a violência. Vida suburbana, retrato do Brasil. Vida suburbana, retrato do Brasil. A violência, a violência, a violência, a violência. suburbana, retrato do Brasil. Vida suburbana, vida suburbana, vida suburbana, vida suburbana.